O nosso tema hoje, bem interessante. Escolhi minhas provas? Uma pergunta, né? Primeiro a gente tem que entender um pouco o que, que são provas. Várias vezes nós comentamos aqui que nós vivemos num planeta de provas e expiações. Muito bem. Mas a gente fica às vezes um pouco em dúvida o que, que significa isso. É bom ou não é bom? São duas distinções, provas e expiações. Nós, como espíritos, nós estamos passando por uma experiência, que é essa que nós estamos hoje encarnados, uma experiência material, para aprendermos. É para isso que servem as experiências, né? Para que nós possamos aprender. Aprender o quê? Aprender valores espirituais. As provas são situações diversas que nos são oferecidas para que nós possamos aprender com elas. São desafios. O nome mesmo já diz prova e a gente lembra daquelas provas da escola que vão testar o nosso conhecimento ou a nossa fibra, a gente poderia dizer. Apenas isso. Situações que nos possibilitam nos capacitarmos para continuar ao longo da nossa trajetória, que não é essa trajetória física, é muito maior do que isso, muito mais longa. Nesse momento, de acordo com a minha capacidade, algumas situações me são propostas, me são oferecidas. Não é oferecido nada mais do que aquilo que eu não consigo, senão seria uma grande injustiça pedir algo que eu não estou preparado, não tenho capacidade. Mas e as expiações são o que então? O nome também já diz, né? Expiar. Significa o quê? Ao longo da nossa, dessa nossa trajetória, vamos pegar essa nossa vida presente para a gente ter uma ideia bem clara sobre isso. Em várias oportunidades, vários momentos, nós temos alguns desafios e nós não conseguimos fazer a coisa certa por vários motivos. Entre outros, por escolha. Acreditamos, às vezes, que é melhor ir para outro lado do que aquele que está sendo proposto. Nessas escolhas, muitas vezes, nós prejudicamos nós mesmos, sob as mais diversas formas, mas prejudicamos também os outros. E, às vezes, esse prejuízo é bastante forte na vida de alguém, ao ponto de desorientar, desencaminhar, prejudicar mesmo. O que, que acontece quando nós desencarnamos? Às vezes até enquanto estamos encarnados. Muitas vezes nós botamos a mão na consciência e nos damos conta do erro cometido. Eu não devia ter feito isso. Não devia ter falado aquilo. Enfim, enquanto nós estamos aqui no meio ainda, nós podemos buscar consertar essa situação, indo até a pessoa que nós prejudicamos e pedir perdão. Pedir a ela o perdão verdadeiro, porque estamos arrependidos do que fizemos. Se for conosco, nós podemos, através de uma nova oportunidade, de um novo momento, fazer diferente. Várias vezes acontece isso na nossa vida. Então, nós temos que ser um pouco inteligentes para poder fazer diferente. Às vezes acontece muito mais tarde, que eu falei do desencarne. Então nós chegando lá do outro lado e nos damos conta. Porque aí temos uma visão sobre realmente o que fizemos. E aí o arrependimento ele é mais forte. E muitas vezes nós pedimos para voltar. Eu quero ir de novo para refazer aquilo que eu fiz que não ficou bem feito. Eu quero ter uma nova oportunidade, quero me preparar para essa nova oportunidade, para que eu consiga fazer melhor. A pergunta do tema é, escolhi minhas provas? Muitas vezes, ao longo da nossa vida, seja ela encarnada ou espiritual, nós temos uma possibilidade de escolha consciente e direcionada. Muitas vezes. Mas em muitas outras, pela nossa ainda imaturidade, nós não temos uma condição de pedir, ah, eu quero tal coisa. É bastante relativo isso. Mas então, como é que as coisas acontecem? O processo reencarnatório, ele visa sempre nos fornecer a melhor oportunidade de aprendizado. Nos colocam na melhor escola que nós temos capacidade de frequentar. Então, escolhem para nós pais, outros familiares, amigos que vão estar perto de nós, e escolhem muitas vezes, porque não temos condição, algumas sequelas que nós podemos trazer para que através delas a gente consiga não se perder mais, não se distrair com algumas coisas que acontecem na vida material, porque são distrações. Se o aprendizado é para o espírito, por que nós perdemos tanto tempo com questões que não agregam quase nada nesse nosso processo evolutivo? Então, muitas vezes, com algumas limitações, e as limitações podem ser físicas ou materiais de todos os gêneros, nós nos obrigamos a nos esforçarmos um pouco mais. Então, quando pergunta se nós escolhemos as nossas provas, de alguma forma indireta, nós até estamos escolhendo. Porque como nós estamos numa metáfora repetida, a todo momento fazendo um plantio e a todo momento fazendo uma colheita, a colheita é de acordo com o plantio. Então, eu estou escolhendo o que eu vou recolher. De uma certa forma, e eu digo é indireto, mas bem direto, a todo momento nós estamos fazendo essas escolhas. Aí, muitas vezes, nós pensamos, mas e Deus? Que dê a bondade de Deus? A bondade de Deus, ela está demonstrada em todo esse processo. Em todo esse processo. Porque imagina se por um dos nossos erros, e nós já cometemos erros bem piores do que estamos cometendo hoje, porque éramos mais atrasados, se Ele simplesmente não nos desse uma nova chance. Como nós fazemos com as crianças hoje, quando elas cometem algum erro? Damos outra oportunidade. Porque elas estão em processo de aprendizagem. Elas são crianças, elas não sabem, elas estão aprendendo. E nós, espiritualmente, também somos assim. E nós temos pais diversos, irmãos, mais ainda, que nos auxiliam a todo momento. Como referência nessa vida, se nós pararmos e refletirmos dos vários acontecimentos que ocorreram nessa nossa trajetória, nós vamos lembrar de, sem dúvida, familiares nossos que foram extremamente importantes para nos auxiliar, nos orientar, mas tem sempre alguém distante que também auxilia. Ao longo dessa nossa vida, tem sempre alguém que não estava ali junto, mas que se aproxima e dá um impulso para nós, ou dá uma mão para nós, nos auxilia nessa caminhada por um período, caminha junto para nos mostrar. Essa é uma das manifestações de Deus através desse amor que a gente fala sempre dele, né? Porque queremos ver ele materializado e ele está materializado em cada um de nós. Quando nós conseguimos manifestar o bem, nós estamos manifestando a criação, o bem que ele semeou em nós. Quando nós não conseguimos, é porque nós estamos ainda muito iludidos com algumas questões que estão periféricas, que estão ao nosso redor e que nos tiram muito do nosso foco. Nós acabamos achando que são coisas importantes e com, às vezes, um curto período de tempo nós observamos que não são nada importantes. São realmente apenas distrações. Mais uma vez, a nossa responsabilidade sobre tudo aquilo que nós fazemos, né? E mais do que nós fazemos, tem algo que é sempre anterior ao fazer, que é o pensar. É o que passa na nossa mente. Porque isso nos define muito, isso diz quem nós somos. Nós temos que começar a observar mais esses nossos pensamentos, porque eles se manifestam através do nosso dia a dia, nas nossas situações mais diversas. Às vezes temos uma visão distorcida de nós mesmos, porque nós não nos conhecemos. Então, isso que deveria ser algo primordial na nossa vida, que é se conhecer, nós vamos deixando para trás, nós vamos tentando conhecer outras coisas que não são tão importantes. Então, Livro dos Espíritos tem um capítulo que fala sobre essas questões de provas e expiações, bem interessante para a gente poder aprofundar um pouco mais, tá bom?